Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock, música cósmica, músicas essencialmente das décadas de 1960 e 1970, do século XX, e hoje começamos na Suécia com os Hep Stars, uma banda que tem a particularidade de ter entre os seus músicos o teclista Benny Andersson, que mais tarde iria ter um reconhecimento à escala global com os ABBA. É uma banda que se tornou muito famosa nos anos 60, não os ABBA, essa claramente ficou muito, muito conhecida, mas os Hep Stars, uma banda sueca formada em Estocolmo em 1963, muito associada ao som IEE daquela altura, muito comparada, por exemplo, aos Beatles, tiveram um grande sucesso em terras suecas, e escutámos a faixa So Mystifying de 1965. Vamos para outra banda que também tinha um músico de ABBA, neste caso o guitarrista Björn Ulvaeus, que fez parte não só também dos Hep Stars, numa fase mais tardia, mas também dos Utenani Singers, uma banda fundada em 1961, mais próxima se calhar de um som mais folk da Suécia, mas que também incorporou algumas sonoridades associadas ao rock and roll e à pop e da pop psicadélica. É de 1968 o tema que vamos escutar, bem mais rock and roll que outras canções próximas da folk sueca, a faixa que roda hoje na Floresta Encantada, Froken Fredrickson são os Utenani Singers, em 1968, uma banda que tinha então entre os seus músicos o futuro guitarrista de ABBA. Ni har väl hört om fröken Fredriksson och hennes sedeslösa liv. Hon har fått sparken nu och flytt från stan. Det sägs att det fanns ett motiv. För att börja ifrån början var det så att hon gick ut på sin balkong. Hon skulle vattna sina blommor som man gör när det blir torrt någon gång. Det var varmt och det var morgon. Hon hade blott morgonrocken på. Och i samma stund hon lyfte vattenkannan kom en vindpust, tänker då. Den tog tag i hennes morgonrock. Där syntes hon i all sin nakna glans. Där kunde också historien vara slut om inte Svensson fanns. Svensson i samma hus som alla vet är känd för sin moral. Han fick en chock efter han sett sig med fixelhetspolisen en signal. Ja, ja, så börjar karusellen. Svensson hade sett en massa då där. Man blir förvånad, undrar när man vet hur när sin Svensson annars är. Rykten bara växte, fröken Fredriksson blev snart en dålig tös. Det sades inte ut av Svensson och av Svenssons fru. Tänk att hon får gå lös. Och andra hade sedan länge redan misstänkt fröken Fredriksson. Jo, jo. Och detta att hon alltid log, det skulle bara dölja synden kan man tro. Har ni tänkt på, sa fru Svensson, folk har sprungit där hos henne varje dag. Vad tror ni rörläggaren och telefolk och portvakten gör där? Jag vet nog jag. Och en gång var trädgårdsmästaren inne. Det är en skam för trädgårdsmästarens fru. Det där med blommor och balkonglådor, det fattar väl varenda människa nu. Svensson känner inte till att Svensson många gånger stått bak sin gardin och fått något drömmande i blicken varje gång som fröken Fredriksson gått in. Så fröken Fredriksson hon sa något fult i Svenssons dörr den dag hon for från stan. Sa någonting om myckleri, sen sa hon tvi och FAN. Sa någonting om hyckleri, sen sa hon tvi och FAN. Alone, to for myself. Ooh. on the sea and the wind in a tree. We lived a life loving, yes and no. Suddenly, Floresta Encantada, e neste início de programa Propostas da Suécia, começámos com os Hep Stars, que tinha entre os seus músicos Benny Andersson, futuro teclista em ABBA. Lá atrás estivemos com os Utenani Singers, banda fundada também por outro músico de ABBA, neste caso Björn Ulvaeus, e estivemos em 1968 com a faixa Froken Fredriksson. Entretanto, escutámos outra banda sueca, Mackie Mark Man, a faixa Future on the Road, para o registro Running in the Summer Night, de 1969, aqui um som bem mais hard rock do que as propostas anteriores, para uma banda também sueca. E vamos continuar pelo norte da Europa, mais uma proposta que nos chega da Suécia, de um compositor, guitarrista, o nome dele é Pew Roger Felt, e lançou em 1969 esta faixa, Here Comes the Night, para ouvir agora na Floresta Encantada, mais uma proposta que nos chega da Suécia. Kall och underbart lång. kommer mörkret. Da da da da da da da da. När alla sover djupt av dagens förvärv, då kommer natten. Da da da da da da da da. När du kommer ska jag sitta här och ta allt som du gäller. Och när du går vet jag att du ska vara här igen. Se staden lyser i alla regnbågens färger. Se staden lyser. Da da da da da da. Se alla människor som gråter, skrattar och lider. Här kommer natten. Da da da da da da da. När du kommer ska jag titta här och ta allt som du gäller. Och när du går vet jag att du sover här igen. A Floresta Encantada, e neste início de programa continuamos ainda pela Suécia, até para desvendar um pouco da vibrante cena psicadélica sueca de finais dos anos 60 e que nos deu muitas bandas, e muitas bandas também a aventurarem-se por um experimentalismo muito particular daquela zona do planeta. Primeiro estivemos com o músico Pew Roger Felt em 1969, a faixa Here Comes the Night, e entretanto a dupla Charlie and Asdor. Na verdade, Asdor Jensen é natural da Noruega, mas mudou-se para a Suécia em 1969, e juntamente com Edmund Charlie Franzen fizeram este grupo, Charlie and Asdor, um dos mais representativos da efervescente cena psicadélica de finais dos anos 60 e 70. Escutámos a faixa Fuck the Cops de 1970. Não sei como é que este nome também passou para fora, este título de música, mas é de 1970, Fuck the Cops, da dupla Charlie and Asdor. E agora, viajamos da Suécia para a Nova Zelândia, um voo de muitas, muitas horas, especialmente em finais dos anos 60. A faixa que vamos escutar pertence a uma banda que se chama The Avengers, o mesmo nome da equipa famosa da Marvel, The Avengers. É de 1969 o álbum Medallion, e lá dentro está esta Midnight Visitation, uma banda de pop psicadélica para descobrirmos agora na Floresta Encantada, The Avengers, da Nova Zelândia. I love you, baby, yeah, and I'm gonna make you mine. what you gotta do. You gotta show me that you love me. You gotta prove your love is true. Well, if you leave me, now don't come back again. Cause if you leave me, I want this misery to end. I'm gonna love you and love you, baby, all the time. I'm gonna love you, little girl. Yes, and I'm gonna make you mine. Floresta Encantada. Primeiro estivemos com uma banda da Nova Zelândia, The Avengers. Escutámos a faixa Midnight Visitation para o álbum de 1969 da banda neozelandesa, o álbum Medallion. E entretanto estivemos com um grupo psicadélico da Califórnia, The Human Expression, uma banda desta fornada das bandas garageiras do garage rock de finais dos anos 60, daquela parte do globo, da Califórnia. Só lançaram alguns singles. É fácil de encontrar essas canções, porque entretanto já surgiram em algumas coletâneas os primeiros singles de Human Expression. Este que acabámos de escutar é de 1966, tem como título Every Night. E agora, na Floresta Encantada, o momento Zuvi Zeva Zappa. Zuvi Zeva Zappa. Zuvi Zeva Zappa. Esta é a parte do programa Floresta Encantada em que passamos sempre uma música de Frank Zappa. E hoje vamos até 1970, até o disco Xunga's Revenge, o álbum que já esteve em destaque noutras edições da Floresta Encantada. Vamos ouvir uma faixa curta, muito próxima de um som que Frank Zappa gostava muito, da pop dos anos 50 da América do Norte, muito do whoop. A faixa tem como título Rudy Wants to Buy Us a Drink. É Frank Zappa em 1970 no disco Xunga's Revenge. Right out. Zuvi Zeba Zaba. A three-room apartment was furnished with dark brown Mediterranean furniture, which always reminded her of her father. And an olive green wall-to-wall room, a cathedral high ceiling towered over. And off-white walls that held many secrets surrounded her. The combination radio and stereo was against the wall, directly opposite a slip-covered white couch, and adjacent to the door stood a bookcase filled with mainly love stories. Underneath the window stood a bar that had entertained many a party. She conducted all of her business in a room of pink and lace. Her associates always commended her for having such good taste. Every day the constant ringing of her telephone relieved her mind of financial pressures, but kept her mostly at home. At times when business became too much, she would hire other girls. She was glad they consented to be her crutch and share a part of her world. They all called her and dearly loved her, some because they long for the diminishing memories of the past, and some enjoy being with her because she made them laugh. She went to church every Sunday, the Sabbath she would never offend. She prayed to God to forgive her and thanked Him for her friends. Her life ended tragically. Sunday morning, one newspaper reported Mother Superior was raped and stabbed 30 times by a very prominent lawyer. As I finished reading the article, I heard someone say, "I think she deserved everything she got for living her life that way." A Floresta Encantada, primeiro estivemos no momento Zuvi Zeba Zappa, claro, com Frank Zappa, hoje em 1970, com o tema Rudy Wants to Buy Us a Drink. E, entretanto, Bobby Calendar, uma das mais místicas figuras a sair dos anos 60, da música psicadélica dos anos 60, é norte-americano, afro-americano, desenvolveu desde logo um fascínio pela cultura do Oriente, em especial pela cultura indiana e todo o seu misticismo e filosofias, e claro, também a cultura psicadélica da época levou para esses caminhos, não só do consumo de drogas psicotrópicas, mas também toda a música que, cruzada com a sua própria vivência, incluindo a música jazz, deu origem aqui a dois discos com muita complexidade em termos texturais e também com muita inspiração da música oriental, mas tudo também misturado com a música que se fazia na época, do rock and roll ao jazz. Editou um álbum em 1968, Rainbow, onde fomos buscar a música que escutámos agora, Mother Superior, mas em 1971 Bobby Calendar ainda lançou mais um disco, o registro The Way. Depois de Bobby Calendar, seguimos agora para uma música de Robert Wyatt. I fight with the handle of my little brown broom. I pull out the wires of the telephone. I hurt in the head and I hurt in the aching bone. Now I smash up the telly with remains of the broken phone. I'm fighting for the crust of the little brown loaf. I want it, give it to me. I give it you back when I finish the lunch tea. Na Floresta Encantada, Robert Wyatt, com uma das canções desse disco influente que é Rock Bottom, de 1974, o segundo disco a solo de Robert Wyatt, ele que foi o baterista de Soft Machine. Este disco sai já depois do acidente que deixou a Robert Wyatt paraplégico da cintura para baixo. Aliás, o álbum acabou de ser gravado já durante esse momento trágico no percurso de Robert Wyatt, um disco que conta com a produção de Nick Mason dos Pink Floyd, mas depois tem aqui uma série de convidados fundamentais que tornaram realidade a música de Robert Wyatt, como por exemplo, entre outros, Mike Oldfield nas guitarras aqui de Rock Bottom. Robert Wyatt, hoje então na Floresta Encantada, em 1974, faz Little Red Robin Hood Hit the Road. E estamos quase a chegar ao fim da Floresta Encantada desta semana, e para o final fica Buddy Miles, um dos mais reconhecíveis bateristas norte-americanos. Tocou com uma série de músicos influentes, incluindo Jimi Hendrix, mas em 1970 lançou o disco Damn Changes, com música dele, também a tocar bateria. Vamos ficar com o tema Down by the River, clássico gigante de Buddy Miles, para o registro Damn Changes, de 1970.